E hoje à noite eu quero trazer a vocês algo que Deus já trouxe a mim. Nem poderia ser diferente. E pela palavra de Deus, nós aprendemos uma coisa que eu vou falar hoje. De nunca ficar olhando para trás, mas olhando para a frente. Você viu a palavra que foi feita à abertura do culto de Isaías, capítulo 43, versículos 18 e 19? Lá dizia que não era para eles ficar lembrando das coisas antigas. Só que nós lemos só dois versículos. Se você lesse todo, veria que não era para eles ficar lembrando nem das coisas boas. Num sentido de ficar preso ao passado. Nesse sentido, não é para lembrar nem das coisas boas. Tu pode lembrar para dar louvor a Deus, para lembrar o que Deus fez por ti lá, mas para ficar prisioneiro do teu passado, não. Muito menos lembrar as coisas ruins. Se cada um de nós fosse fazer uma lista de coisas ruins que nos aconteceram no passado, seja um passado distante, seja um passado recente, provavelmente muitos de nós, com facilidade, íamos fazer uma listinha de 10, 15, 20 linhas, uma debaixo da outra. Alguém já te machucou no passado? Claro que sim. Você já foi vítima de erro dos outros? Claro que sim, todo mundo é. Uns mais, outros menos. Você já foi enganado, já foi roubado? Já te traíram? Provavelmente, quase que sim, para todos nós, ou todos nós. E aí nós temos que fazer escolhas na vida. Se aquele passado vai continuar nos incomodando ou nós vamos zerá-lo e tocar a vida daqui para frente. Vamos abrir a Bíblia e olhar essas coisas. No livro de Rute, um pequeno livro lá do Antigo Testamento, de apenas 4 capítulos, vem ali depois do livro de Juízes, aí vem Rute, ainda meio no início da sua Bíblia. Muitos de vocês já conhecem a história de Rute, e eu vou ler alguns pedaços para mostrar aos irmãos o quão importante é olhar para frente. Acharam aí Rute? Se alguém está com alguma dificuldade, uns peçam ajuda dos outros. Diz ali no capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab, com a sua mulher e os seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ali ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou com ela os seus dois filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra, Rute. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras, agora temos 3 mulheres viúvas, e ela se dispôs para voltar da terra de Moab, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas duas noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhe Noemi, a sogra, ide, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma na casa do seu marido, pensando então que suas noras iriam casar de novo. E Noemi as beijou. Elas, porém, choraram em alta voz e lhe disseram: não, iremos contigo para o teu povo. Porém, Noemi disse: voltai, filhas minhas. Por que que vocês iriam comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Voltem, filhas minhas. Ide-vos embora, porque eu já sou velha demais para ter maridos. Ainda, quando eu dissesse, tenho esperança, ou que ainda esta noite eu tivesse marido e concebesse novos filhos, por acaso vocês esperariam que eles se tornassem grandes? Não, minhas filhas, porque por vossa causa a mim me amarga ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em alta voz, as duas noras choraram. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra. Porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi: eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volta tu também com a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não insista comigo para que te deixe. E não me obrigue a não seguir-te. Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, pousarei eu. E o teu povo é meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. E onde quer que morreres, morrerei eu. E aí será a minha sepultura. Faça-me o Senhor como bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com Rute. E ambas seguiram seu caminho. Versículo 22. Então, voltou Noemi da terra de Moabe, com Rute, sua nora, a moabita. E chegaram a Belém, no princípio da colheita da cevada. Irmãos, todo mundo tem perdas na vida. Todo mundo vai perder coisas nessa vida. Perdemos dinheiro, alguns perdem propriedades, perdemos familiares, perde mãe, perde pai, perde avô. Tem casais que chegam à dureza de perder filhos pela morte. Todo mundo perde. Todo mundo nessa vida recebe ferimentos. Todo mundo é machucado. Ainda que todo mundo machuque também, mas vamos falar só como se fosse vítima dos erros dos outros. Essa mulher, e aqui temos três mulheres, mas em especial essa Noemi, ela tinha migrado com seu marido e seus dois filhos para uma terra de um país vizinho, porque tinha fome na sua terra. Chegando lá, mais ou menos 10 anos, já tinha morrido o marido, já tinha morrido os dois filhos. E essa mulher se chamava Noemi, que significa amiga, agradável. Era uma mulher de fácil relacionamento, tanto é que as noras a amavam. Vocês viram ali? As noras não queriam deixá-la embora o dia que ela quis ir embora de volta à sua terra. Essa mulher chegou a dizer: troque o meu nome, porque eu perdi tudo na vida. Perdi marido, perdi filho. A vida era muito dura para essa mulher, mas dura também foi para as duas jovens mulheres que perderam seus maridos e ficaram viúvas. Uma delas, as duas estavam voltando com a sogra, Orfa e Rute. E a sogra dizia: fiquem aqui na terra de vocês, eu vou de volta ao meu país. Constituam família de novo, casem de novo, tenham filhos. Elas nem tinham tido filhos ainda. E as duas choraram e disseram: nós vamos contigo para a tua terra. E continuaram caminhando, penso eu, que quando chegaram na divisa do território dos dois países, de novo a sogra disse: fiquem aí. E uma delas, a Orfa, deve ter pensado, disse: olha, acho que a minha sogra tem razão. Vou ficar na minha terra. E diz ali na palavra de Deus que Orfa voltou para o seu povo e para os seus deuses. Essa moça provavelmente tinha recebido muita influência da sogra, que era uma mulher crente em Deus. Tinha recebido influência do seu marido, que era um homem crente, mas tinha morrido. Ela escolhe ficar na sua terra. Mas eu não quero dar essa ênfase, eu quero dar ênfase na Ruth, que escolheu ir à frente. Podia ser, dizer muito bem, ah, meu destino, a minha sorte foi horrível. Uma mulher viúva no mundo antigo não tinha nenhum amparo legal. Nenhuma cobertura de seguros. Não tinha nenhuma pensão, não tinha nenhum INSS ou previdência privada. Não tinha nada, era completamente desamparada. A maioria delas se tornavam mendigas. Tinham que ir nas lavouras dos outros e pedir licença se pudessem catar alguns grãos. Mais tarde nós vamos ver Ruth catando grãos das espigas que caíam no chão e aquele restinho ela comia. Esse era o destino de uma viúva. Então, quando uma mulher, e essa era um jovem, ficava viúva, ela estava praticamente condenada a uma pobreza absoluta. E se era de cabeça liviana, se atirava na prostituição. Assim era na época. Mas essa mulher podia chorar a sua história. Essa Ruth podia dizer, mas que miséria de vida. Deus, eu te odeio, o Senhor me tirou meu marido. Quando a sogra vai embora, que vá. Não quero ir para a terra da minha sogra, já que ela diz que o Deus dela é bom, não quero. Mas essa jovem viúva diz para a sogra, onde é que tu fores, eu irei. O teu Deus é meu Deus, eu não posso te largar, porque eu não posso largar o Deus de Israel. Essa Ruth, ela deixou para trás, deixou o marido sepultado. Mas isso é o de menos, afinal estava morto. Ela deixou para trás pai e mãe. Deixou propriedades. Deixou a religião dela, que era uma religião de muitos deuses. Deixou para trás. Ninguém pediu para ela deixar. A Noemi, se fôssemos falar numa linguagem, ainda querendo ajudar, a Nora quase desvia, a Nora. E ela diz, volta, minha Nora. Ela diz, não, eu quero conhecer mais o teu povo e o teu Deus. Eu vou deixar tudo para trás. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer receber mais coisas de Deus, mais coisas espirituais, mais coisas inclusive materiais, primeiro tem que se deixar. Tem que colocar Deus em primeiro lugar. Quem quer levar tudo junto? Ah, se a Ruth quisesse trazer a sua religião junto, não dá. Se quisesse trazer pai, mãe, outros amigos, irmãs juntos, não dá. Outra coisa que eu quero te dizer, tem coisas que Deus dá só para ti, não dá para carregar outros junto. Você sabia disso? Tem coisas que Deus deu para ti, mas eu quero trazer meu pai também, minha mãe, tem bênção que é exclusiva. Não estou falando da salvação, estou falando de algumas bênçãos particulares. São exclusivas que Deus dá para ti. Essa mulher abandona a sua própria história. Não estenda, não alongue uma fase que terminou. A fase da vida de Ruth, lá na terra dela em Moab, havia terminado e ela entendeu isso. A próxima fase que Deus vai falar comigo será lá na terra da minha sogra, que a sogra estava voltando, lá em Judá, especialmente em Belém. Às vezes, nós estamos numa fase que seja ruim. E você já saiu da fase ruim. Mas a cabeça está presa naquela fase ainda. A memória está sempre lá. Você foi ferido, foi machucado. Não, mas tal pessoa fez isso para mim. Tal pessoa... Tu está vivendo o passado. E aquele passado é como que comer uma comida azeda. Uma comida que já está dias. Já aconteceu que quando você esqueceu uma comida, às vezes lá numa panela, ou viajou, esqueceu uma panela em cima do fogo, quando voltou, ali em cima do fogão, já tinha bolor. Já tinha criado ali uns... Aquilo ali são fungos. Estava não prestado. Não dá para comer comida com bolor. Não dá. Mas às vezes na memória, a gente começa a buscar coisas antigas. E quando o passado está te dominando, você não consegue ter um futuro. Não consegue. Deus quer te levar para a nova fase. De repente, você já está na nova fase, mas está preso a um passado. E essa mulher, apesar de toda a tristeza, das desgraças, ela não ficou presa, tendo pena de si. Coitadinha de mim. Essa mulher foi adiante. Ela não ficou remoendo as dores da viuvez, ainda que tivessem dores, não estamos negando isso, não. Ela não ficou remoendo as perdas, não ficou remoendo, ai, o meu pai, a minha mãe, aliás, sobre seu pai, não diz nada aqui na Bíblia, só no capítulo 2, pode ir rapidinho comigo ali, no versículo 11. Um homem chamado Boaz, que depois vem a casar com ela, com Ruth, ele diz, me contaram tudo o que tu fizeste por tua sogra. Depois da morte do teu marido. E me contaram como deixaste a casa do teu pai e a tua mãe. A terra onde nasceste e vieste para um povo. Que dantes tu não conhecias. Me contaram da tua atitude. 600 anos antes de Cristo. Isso aqui aconteceu mais ou menos no ano... 1100, essa história, antes de Cristo. Essa história aqui, então, já tem 3100 anos. E está aqui na Bíblia. Você está com um texto escrito há 3100 anos atrás. Já pensou? Só gente de muita cultura lê textos dessas épocas e vocês estão entre eles. Glória a Deus, hein? Povo de Deus é um povo culto. Vai perguntar aí, muita gente de universidade nunca leu um texto que tem mais de 3000 anos. Muito professor de universidade ainda não leu textos. E você já leu. É Deus levantando o nível do seu povo. Pois essa moça, jovem viúva, ela deixa o seu pai e um texto, está escrito, não na Bíblia, extra bíblico, de 600 antes de Cristo. Diz que o pai dessa moça, dessa Ruth, era um rei na terra de Moabe. Ela não era uma mendiga. Ela não era alguém bom, não tenho nada a perder, vamos embora. Não. Ela tinha uma herança. Ela era, se fosse podemos dizer, uma mulher rica. Não era uma mulher que não tinha onde cair morta. Seu pai, afinal, era o dono daquele país. E ela deixou. Dá para entender? Melhor, tudo o que ela deixou. Essa mulher olhou para frente. Eu vou para uma nova terra. Sabe que todos nós temos a tendência de nos enraizar. Temos dificuldades para mudanças. A maioria das pessoas tem dificuldades de mudanças. Se você aprendeu a fazer um feijão com arroz que deu certo hoje, amanhã só o que você vai fazer? Um igualzinho. E depois da manhã tem que cozinhar de novo. O que você vai fazer? Outro igualzinho. Descobriu a fórmula. Agora, se fosse Ruth, não ia fazer um feijão igual amanhã. Ela ia arriscar botar um outro tempero. Depois da manhã tem que fazer, ela vai arriscar botar um outro que ela gosta do novo. No bom sentido. Da aventura. Vamos ver para onde vamos. E ela aqui, sobretudo, claro, ela tinha Deus, essa mulher se converteu, era uma mulher cheia de deuses. A história dela, e até vamos dizer, a história para o lado de pai ali, homem rico, a história pessoal de casamento, ficou logo viúva. Então ela perdeu e largou coisas. Pela viuvez, ela perdeu, não tinha escolha. Mas, por abrir mão da futura herança, ela deixou voluntariamente. Quando Deus chamou Abraão, o que Deus lhe disse? Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que te mostrarei, porque de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que amaldiçoarem. Se tu uma bênção, seja uma bênção. E esse homem deixou a sua terra também. Quando você se converteu, você deixou muitas coisas para trás. Sim? Sim. Quem não deixou nada, não se converteu. Quem não deixou nada, quem não deixou, seja farras, seja mentiras, quem não deixou essas coisas, nunca teve uma experiência com Cristo. Quem não deixou a frieza de coração e passou a ter um coração fervoroso pelo Senhor, não se converteu. Sempre temos que deixar. Jesus disse, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se morrer, produz muito fruto. Essa mulher sabia que para ter algo mais de Deus, ela teria que tomar atitudes maiores ainda que até então tinha tomado. Não fique preso ao seu passado. Aliás, eu não sei se todos vocês lembram da história, como surgiu esses moabitas. Afinal, essa mulher, as duas jovens viúvas, eram moabitas. Ruth era moabita. Como surgiu esse povo? Até temos vergonha de falar como surgiu esse povo. Um homem chamado Ló fez bobagem e fez sexo com as próprias filhas. E as duas filhas dele, lá no passado, muito distante, engravidaram do próprio pai. E assim surgiram os moabitas. Que vergonha. O que que Deus faz? Pode ser que alguns de vocês que estão aqui tenham vergonha da própria história de vocês. Pode ser que alguns de vocês, ou digamos até nós, temos vergonha da história dos nossos pais, da história dos nossos avós ou bisavós. Alguma coisa marcante, negativa, que tinha lá no passado. Mas eu não vivo de passado. E você? Não, nós não vivemos de passado. Seja um passado lá longe. Pode ser que alguns de nós nascemos de uma relação íntima, ilegítima, de nossa mãe, de nosso pai. E aquilo te marca, aquilo te marca, aquilo te ofende, te machuca. Mas sabe o que eu estou te dizendo hoje à noite? Bota um ponto final, se isso ainda te incomoda, bota um ponto final nessa história. E começa uma nova história. Não deixa teu passado te governar. Tu não vais ter um bom futuro se o passado te incomoda. Se o passado te perturba e te gerencia a tua mente, tu não conseguirás ter um bom futuro. Ruth sabia como tinha nascido o povo dela. De um pecado terrível. Mas ela conheceu o Deus de Israel através de sua sogra. E ela disse, meu passado é passado. Ela tinha a dor de ter perdido o sogro, que era um excelente homem, perdido o cunhado, que era um excelente homem, perdido o marido, que era um excelente homem. Alguém diria, estou largando Deus. Sabe o que ela fez? Estou me segurando em Deus. Quando a casa caiu, ela se segurou em Deus. Não deixa as dores te destruírem. Não deixa. Não viva de reprise, passando filme velho na tua vida, na tua mente, não. Não fique com as decepções requentadas, como se fosse comida velha. Bota a comida fora, a comida azeda. Quando falo de comida, eu estou falando de lembranças ruins. Sabe qual é o título da pregação hoje? Lembranças são coisas do passado. Lembranças ou sonhos? O que são sonhos? Coisas do futuro. Tua vida não pode ser governada por lembranças. Quem quer algo mais, tem que olhar para frente. Sabe o que o apóstolo Paulo disse? Capítulo 3 de Filipenses. Não que eu já tenha alcançado a perfeição, mas eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo! Sabe o que diz lá em Hebreus, capítulo 12? Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Nenhum atleta pode correr uma corrida olhando para trás, nem olhando para os lados, não dá. Sabe o que Jesus disse? Quem põe a mão no arado. Ele estava falando quem se converte, quem começa a andar com ele no reino de Deus. E olhar para trás não é digno do reino. Não dá para entrar no reino de Deus aqui nessa vida já. Não dá com memória passada não resolvida. Por isso eu quero te dizer nessa noite, ponto final. Mas como, pastor, pede Espírito Santo, me cura as minhas lembranças. Mas minhas lembranças não podem destruir nem meu presente, nem meu futuro. Eu gosto muito de Jesus, sabe por quê? Por muitas coisas, mas sabe por uma delas? Que os pecadores são bem-vindos. Os pecadores são bem-vindos. Se Jesus quisesse apontar pecados, acharia muitos em cada um de nós. Claro que não é para ficar no pecado, é para transformar. Mas pecadores são bem-vindos. Pecadores precisam de um futuro melhor, e o Senhor sabe disso. Quem teve perdas na vida, quem teve ferimentos na vida, precisa de dias melhores, e o Senhor sabe, e o Senhor dá isto. Ah, essa Ruth tem tanta coisa. Mas ela não se prendeu no histórico. Ela se prendeu no futuro. Sabe quem veio ser essa mulher? Ela casou com um homem chamado Boaz, um homem muito rico. Passando fome. A gente dizia, fez um casamento, hein? Que casamento. Catava grãos nas lavouras para comer. Isso é pobreza, hein? Isso é pobreza. O dono de uma terra acabou conhecendo ela e acabaram mais tarde casando. De Boaz nasceu um filho chamado Obed. Desse Obed nasceu um filho chamado Jessé. E de Jessé nasceu um filho chamado Davi. O melhor e maior rei de Israel. Nasceu porque uma mulher estrangeira decidiu escolher o Deus verdadeiro e tomou a atitude de olhar para frente. Quanta coisa nós perdemos na vida olhando para trás. Até no passado. Ai, como era bom aquele tempo. Deus disse, Isaías 43... Não olha para trás. Faz o tempo bom agora. Faz melhor do que aquele. Você e o Senhor podem construir, sim, dias melhores. Olha, se Deus fez isso com essa viúva, e essa era pobre mesmo. condenada a ser mendiga. E estava mendigando lá, catando os grãozinhos. Se Deus fez isso por ela, o que Ele não pode fazer por você? Dessa mulher entrou, se você vai ver, o nome dela está no Novo Testamento. Sabe em que lugar do Novo Testamento? Quando fala da descendência de Jesus. Tem honra maior? De essa mulher é uma antepassada do próprio Filho de Deus. O que o Senhor pode fazer com alguém que decidiu olhar para frente? Quando a gente se converte, a gente sempre olha para frente. A gente fica cheio de esperança. Se um dia você estiver lá no hospital, ou em casa, na beirinha da morte, pode chamar seus filhos e faz a última oração com eles e diz: papai ou mamãe, está indo para um lugar melhor. Mesmo na beira da morte, nós estamos indo para um lugar melhor. Tu acredita que Deus pode te fazer amanhã, semana que vem, mês que vem, ano que vem, mas comecei pelo amanhã, um dia melhor? Pode. E ainda que venha tempestades como veio, Deus comanda as tempestades. Deus conhece lá à frente, nós não conhecemos, então nunca desespere. Mas siga para frente. Essa mulher, imagina você se mudando para um outro país. Essa mulher se mudou para um outro país, foi com a sua sogra. Chegaram lá num lugar desconhecido. Ela era estrangeira. Ela só sabia que o Senhor estava com ela. Mas ela não teve o medo do novo. Não deixa nada de sentimento ruim dirigir o teu coração. Não deixa. Tenha coragem. Para frente, para frente, para frente. Essa semana eu peguei um pedacinho de um repórter esportivo no rádio. E disseram que o Imortal Gaúcho, sabe de quem estou falando? É um time que chamam de Imortal, mas que está toda hora sendo sepultado, né? Mas de vez em quando ele bota a cabeça para fora da sepultura. Mas o Imortal jogou esses dias aí, uns dias passados, foi a São Paulo, né? E aí o repórter diz que o time foi montado pelo treinador para perder por pouco. Irmãos, quem vai perder por pouco, perdeu. Quem vai, às vezes os treinadores, pega na área do futebol, eles vão, eles montam o time, eles dizem retrancado, né? Todo time lá atrás, para empatar. Não, eu não gosto disso. Quem é que gosta de jogar para empatar, hein? Não, nós temos que em tudo na vida entrar para ganhar. É assim, irmãos, e nós temos Deus, então, quem tem a melhor possibilidade somos nós, de em tudo ir para frente, para frente, para frente. Uma vez um irmão me disse, ele tinha acho que uns 60 anos, disse: ah, pastor, agora já estou começando a desmontar minha vida. Não tenho mais sonhos, não quero fazer mais empreendimentos, eu já estou na fase de desmontar. Pois eu fiquei meditando nessa palavra agora, quando preparava isso aqui, irmãos. Me lembrei, no passado, até pensei, acho que esse irmão tem razão. Mas descobri que não tem. Eu quero até o último dia da minha vida estar sonhando em fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas. Você não quer isso também? Desmontar, não. Montar, mais, mais, mais. Em tudo. Em tudo. Aqui na casa de Deus, nas coisas materiais, nos relacionamentos familiares, relacionamentos de pessoas, sempre construindo, construindo, construindo. Desmontar não é com nós, irmãos. Essa mulher viúva, essa mulher entendeu isso. Ela sabia que ia ser bisavó de Davi? Não sabia, não. Nem soube, porque ela morreu muito antes. Mas a história bíblica, o Espírito Santo, para honrá-la, fez que estivesse aqui na Bíblia. Fez que estivesse aqui. O futuro dela, você viu? Foi sem algumas pessoas. Sem o pai, sem a mãe. Nós não conseguimos levar todo mundo junto conosco. Por isso que eu disse lá no início, que Deus dá para ti, pega e vai andando para frente. O que Deus dá para ti. Para a salvação nós queremos levar todo mundo junto. E ainda assim não conseguimos. Ruth seguiu adiante sem pai, sem mãe. Seguiu adiante sem sentimentos ruins. Podemos dizer mesmo, seguiu adiante sem luto. Eu sei que o luto tem um período, mas ela não ficou de luto. Ou aquele luto, para alguns que é estendido de maneira doente. Ela foi adiante sem seus deuses. O foco dela estava nos sonhos. Que coisa linda. Ela sabia disso tudo? Creio que não. Ela agiu. Eu sei que Deus está falando contigo. Deus falou comigo essa palavra aqui. Meus irmãos, a vida não volta. Tu não tem como voltar nem um dia para o dia de ontem. A própria vida nos ensina que é para frente. Mas o nosso problema é que na cabeça dá para andar para trás. Mas nós podemos dizer juntos, eu escolhi por causa da palavra de Deus, pelo entendimento que eu tenho recebido, eu escolhi e vou andar para frente. Não fica que nem cachorro sarnoso, lambendo as feridas. Deus me cura e vamos para frente. Às vezes eu quero dizer para vocês, tem coisas que aconteceram ruins para qualquer um, também para mim. E eu disse, Deus, eu boto um ponto final nisso. Porque às vezes fica fervendo no coração, de todo mundo fica. Mas não pode ferver por muito tempo. E nem de maneira atrapalhar a tua vida com Deus e nem com os outros. Mas é Deus, ponto final. Em tudo na vida tem que ter ponto final. Até a própria vida tem um ponto final. Para nós ir para outra etapa. Se Deus falou contigo, toma essa atitude. Nós não somos caranguejo que anda para trás. Não. Nós andamos para frente. E eu não nego que todos nós já fomos e seremos machucados. Eu sabia? Pastor, vão me machucar na vida ainda? Vão, vai ter gente que vai te machucar. Vai ter gente que vai te enganar, vai ter gente que vai te mentir, vai te trair, vai te roubar. Mas ainda assim, tu vai ter que andar para frente. Às vezes as pessoas dizem, não confio mais no ser humano. Tem umas pessoas que dá para confiar. Não é muito, mas dá. Tem que ter cuidado. Claro, confiança é um negócio que tem que ser construído. E para construir confiança leva tempo. Não confio mais nem calma. E tu está jogando todo mundo na mesma lata de lixo. Esteja determinado a ir adiante. Então, hoje nós temos a ceia do Senhor. Sabe o que significa a ceia do ponto de vista de Deus? Que Deus está investindo em ti e dizendo, meu filho, minha filha, eu estou te dando a oportunidade de cancelar o passado aí, vai adiante. É Deus dizendo isso para nós. E quando você toma a ceia, sabendo que a obra de Cristo zerou a tua conta, você também diz, eu posso ir adiante. Sem peso, sem culpa. é para frente, irmãos. Isso na área espiritual, na área material é para frente. Na tua área material, se tu não pensar para frente, tu não vai para frente. E depois de pensar, é agir para frente. Sonhos. E o título era Sonhos ou Lembranças? Então eu prefiro sonhos. Vamos seguir Ruth? Vamos seguir Ruth? E a bênção está lá à frente. A bênção às vezes não está aqui. Você viu? Ela teve que tomar atitude, a bênção estava lá. Depois casou, depois teve filhos, e a sua geração foi até chegar em Jesus. O que vai ser seu filho? O que vai ser seu neto, seu bisneto? E assim por diante, sabe que poderá ter a tua influência direta. Direta. Vamos ficar de pé, irmãos. Que coisa linda essa palavra de Deus. Eu queria que você fizesse uma oração e, se me permite, eu vou te dar assim a dica, o rumo da oração. Eu não vou te dar as palavras, te dar o rumo. Primeira coisa, eu gostaria que você... Eu estou com um sentimento. Gostaria que você tivesse o meu sentimento. Dizer, meu Deus, muito obrigado. Que a tua palavra é assim. Pela riqueza da palavra. Esse é o rumo que eu estou te sugerindo. Agradecer a Deus pela palavra dele. Obrigado, Senhor. Realmente o que diz o Salmo 119. Que a tua palavra é uma lâmpada. É como uma lanterna forte no meio de uma escuridão. Que ilumina o nosso caminho e nossos pés. Obrigado, Senhor. Não temos palavras para te agradecer. Também sobre a tua bondade. Tirou essa viúva lá daquela terra de muitos deuses falsos. E ela, porque te conheceu, tomou as decisões certas. E o Senhor a honrou. Obrigado, Senhor. É assim que o Senhor faz com todos que te amam. Na vida prática. Te agradeço, Senhor, porque os pecadores recebem de ti oportunidade. Eu te agradeço por mim, que eu recebo diariamente oportunidade tua. Você pode agradecer por você mesmo? Obrigado, Senhor. Que o Senhor sempre está preparando um futuro para nós. E ajuda-nos nós a entender isso. E para preparar um futuro melhor, sim, aí vai precisar esse relacionamento contigo. Essa entrega. Esse deixar coisas para trás. Isso é obrigatório, Senhor. Inclusive tirar coisas ruins, azedas, do nosso coração. Hoje à noite eu quero te pedir, Deus, onde tem dores, tem mágoas, tem tristezas que vem remoendo, quem sabe alguns aí há anos e anos. Ah, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, e pede auxílio do Senhor para cancelar isso agora. Para não ficar puxando aquele velho assunto de novo, que te machuca, que te faz sangrar na alma. Para com isso, eu te peço em nome de Jesus, para teu futuro ser melhor, até a tua saúde ser melhor. Obrigado, Senhor. Te peço, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados. Quando nós, às vezes consciente, às vezes até sem querer, acabamos fazendo coisas que vai afetar no sentido mal os nossos dias do futuro. Perdoa quando nós pecamos. O maior atingido pelo pecado, Senhor. Não és tu, somos nós. Perdoa-nos, Senhor. Antes desse momento da ceia, lava-nos e cobre-nos com o sangue de Jesus. Nos falta sim, integridade total, nos falta santidade absoluta, nos falta, eu te peço, cobre-nos com o sangue de Jesus, Pai, o sangue do Cordeiro, mas eu quero melhorar. Eu quero entrar naquela área cada vez mais profunda do teu reino. Como Ruth saiu do país pagão, atravessou a fronteira e entrou no território do Senhor. Que todos nós possamos viver no teu território, dia a dia, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E Deus, eu quero te pedir, se entre nós hoje alguém ouviu essa palavra e essa pessoa ainda não te conhecia ou ainda não está decidida, eu te peço, Espírito Santo, agora ajuda a pessoa a tomar a decisão certa e a maior, de convidar Jesus a entrar no seu coração e governar a sua vida. Se você nunca fez isso, faz isso agora. Se por acaso alguém aqui está desviado dos caminhos do Senhor, volta para o Senhor. Não volta lá para o mundo e para os deuses desse mundo. Volta para o Senhor. Porque tem dias lindos pela frente para quem vai, como Ruth, lá nos campos do Senhor, que era Belém. Obrigado, Senhor. Queremos tomar a ceia com alegria e gratidão no nosso coração, pela tua misericórdia e pela tua direção. E eu quero pedir, Senhor, que todos nós nessa noite nos comprometamos contigo e conosco mesmos, de olhar para a frente. Você quer se comprometer com Deus? Deus, eu não vou viver de passado, eu vou viver contigo daqui para frente. Assim oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.